Ei, olá, eu sou o Gema Plis e este aqui é o Quase, Quase Meia Noite. Eu quase disse Quase Meia Boca, então eu me forcei muito pra Mito. não dizer. Eu falei pra te escolher um, não falar os três. Oi, eu sou 61. Oi, hoje estamos aqui no Quase Meia-Noite de novo. Temos o convidado especial de hoje, Vitor Gema Plis. Oi, sou eu. Obrigado pelo Hulk aqui da minha apresentação, de novo. Hulk? Eu não sei, mano, o que tá acontecendo. Acho que é o convidado mais pedido dos comentários. Tá, e os outros apresentadores, eles não se apresentaram, eles só se apresentem. E aí, pessoal, tá umzinho de novo na área, tudo bem? Pode cortar, Icaro, eu tava esperando tu me cortar, velho. Ah, tá. E eu sou o Icaro. Hoje eu tô não, aqui. Não, pera, faz de novo, eu vou falar e tu me corta. Tá, vai. Vai, pode falar. E aí, pessoal, eu sou o Icaro. Ah, meu Deus, Tá ótimo. Antes desse episódio começar, eu queria agradecer primeiramente aos padrinhos do nosso padrinho, né? Que estão aí, já estamos com 10 padrinhos ou 11. Eu não gostei muito parece. Deles. Forçando a barra. Putz. Enfim, muito obrigado a todos os padrinhos. A gente tá quase batendo a nossa primeira meta, né? Pra ter o podcast. Quase batendo a primeira meta, isso é muito foda, isso mano. É muito hora, com... sério. Falta o quê? R$15 pra bater a primeira meta? Exato. Isso é muito louco. Uhum. Muito obrigado a todo mundo. Primeira meta, R$10. Quanto que dá? A primeira meta é R$15. Tem 10 padrinhos que estão dando zero de dinheiro, né? Não, eles deram R$5 e deram o chargeback, a gente já tinha gastado, a gente tá com menos 5. Enfim, sério, de verdade, muito obrigado. Estamos quase batendo a nossa primeira meta e assim que possível o podcast vai estar disponível em todas as plataformas, Spotify, iTunes e tudo mais. Enfim, muito obrigado, e de verdade. Alguém mandou um print do dinheiro que vocês conseguiram e eu fiquei tipo, mano, eu fiz as contas, dava pra comprar tipo, umas 400 miojos, sério. Algum de vocês pode viver o resto da vida a partir mano, disso. Mano, 400 miojos, isso dá mais de um miojo por dia. Não, mas se bem que ninguém pode comer só um miojo por dia. Dois miojos... Três miojos por dia. Não, que três miojos? Dois tá bom. Um almoço e janta. Dá pra viver. É tipo o mínimo pra viver. O mundo acabou. Quantos miojos você precisa pra sobreviver? Mano, o macarrão instantâneo ele fica muito tempo dentro da tua barriga. Então isso é meio preocupante se tu parar pra pensar que tu ia ter uma dieta só de miojo. Ia ter tipo um monte de... Cara, tem que imaginar um raio-x assim de um monte, um monte de umas tripas fodidas dentro da tua barriga. Vocês já cagaram milho? É muito nojento. Cara, nojinho, eu nunca caguei um milho assim, ou um milho mano. Inteiro. Não, tu sabe que todo milho que tu comer, se tu não mastigar, ele vai inteiro, né? Não, mas eu acho que até se tu mastigar, ele vai inteiro. Ele volta. Eu tenho uma barriga que refaz as coisas. Volta no tempo a barriga do cara, milho. O cara come o muito, assim, um pedaço de bife, aí ele vai cagar e tipo, o bife se une e sai um bife inteiro do cu. Eu vou usar um... Após essa apresentação de qualidade de conteúdo, se você quiser contribuir... Não, se você quiser contribuir com a nossa campanha no Padrim pra esse podcast, eu nem sei isso. Mano, tem muitas coisas lá. Tipo, tem três metas até agora. A gente pode adicionar mais uma no futuro, quando bater. Mas tem três metas lá e a gente tá quase batendo a primeira já. Então vão lá ajudar. Exatamente. E ajuda o canal. Esse canal aqui não tem monetização, então a gente não ganha nada com isso aqui. E é bom ter um incentivo, assim, pra gente continuar Exatamente. O negócio sempre. É isso aí, mano. Tem muitas recompensas, uma das principais, a gente pode. Você vai ter acesso a um grupo no Telegram e também no Discord pra falar com a gente. E é bem, bem bacana. E a maior doação que tem lá tem a chance de você participar de um dos podcasts. Então você lê direito lá e vê como funciona. Então, vai lá e é isso aí. É bem bacana. Esse podcast é patrocinado pelo Penumbra. Queria, os patrocinadores, chega aí, mano. Tu já colocou e-mail profissional mesmo? É verdade, é uma boa, né? Tem que colocar. Isso vai ter, isso vai ter. Tá. Tá. É, mas o que vai ser? Acabou. Beleza. No episódio de hoje... Por que eu tô falando e ninguém me impediu? Ninguém falou nada contra, eu ia seguir. É verdade, vai. Primeiramente, vamos ver as perguntas do Padrim, das pessoas que estão contribuindo com o Padrim, que mandam perguntas no Discord. Perguntas bem bacanas, bem legais, eu espero, na real. Então, galera, ninguém perguntou nada. O senhor Nozek perguntou, qual o tamanho de vocês, o quanto vocês medem de altura, pra saber quem é o maior e o menor? O Ícaro é o menor. Ai, Ei, é não, viu? Não, é o 61, é o 61. É o 61. É porque ele mede 1,61. O Vitor tem gigantismo, nossa. Então ele tem 1,82. Gigantismo! 1,80, gigantismo. Só minha pança que tá com gigantismo. Eu sou o pão pansudo da caixa. Vamos por nível aqui. Antes do Meio contar a história dele, depois o Meio contar a história dele. Bora usar sempre a ordem aqui do Discord. Sempre é a ordem, vai. Vai, 61. Eu tenho 1,63. 1,63, 1,64 por aí. Eu tenho 1,73. Então... Fala, meu senhor. Já é gigante. Agora o Tauan. Eu tenho 1,75. Eu acho. Mentira! Não tem, mentindo. Não tem, Tauan. Não tem. Eu tenho uma prova que o Tauan não tem. Ô, mano, se tem afro, não pode contar o cabelo. Eu não vou falar. Primeiro que ele é peruano, a medida é diferente. Enfim, tem uma amiga. É uma amiga minha, tá ligado? Tipo, só falo com ela pela internet, nunca vi. Mas ela tem literalmente a minha altura. Ela tem um centímetro mais baixo que ela. Tem 1,72. Ela não sabe a altura dela. Eu já confirmei. É porque ela é mongol, mas ela nasceu assim. ela não sabe se medir. Ela Tauan, disse que... Tauan, o Ícaro já veio aqui. Ele é quase do teu tamanho. Ele é menor que eu. Ele é bem menor que eu. E o Ícaro quase... bate no meu queixo, quase. Ainda bem que eu tenho meu 1,73 aqui, tô feliz. O Tauan é menor que eu. O Tauan mente a altura dele, a gente já sabe. Porque não, a Jennifer é menor que eu e é maior que ele. Então, eu só me meço agora porque eu tô no podcast, senão eu ia agora mesmo. Ele tá mentindo, o Tom é mentiroso. Então todo mundo já sabe que o Tom tá mentindo na idade dele, porque tu. A idade não, a altura dele. Porque ele é menor que a menina, que é menor que eu, e eu tenho 1,73. Como é que ele vai ter 1,73? Tá muito confuso pra mim, velho, que tô no podcast. Não. Fala minha mãe que mediu aí, e ela sabe de tudo. Dá pra ver. Dá pra ver que tua mãe não foi num canto certo. Por que que tu não aceita a minha altura, velho? Porque é mentira! Porque mas é mentira! É mentira porque a Jennifer é menor que eu. O Saki, ele quer ser o mais alto, tá isso, galera. Não, o Vitor é o mais alto daqui. E o Ícaro agora? Eu tenho 1,65. E o Tau é mentiroso. O Tau mente a altura. Eu vou tirar uma foto e vou mandar pro Saki. Da próxima vez que a gente for se encontrar, eu vou levar uma fita métrica e a gente vai te medir no shopping. Bora fazer uma aposta? Oh, é com vocês, né? Que eu não tô desconfiando de mim. Bora, Saki, fazer uma aposta? Eu tenho mais de 1,74. Eu aposto nisso. Não, eu disse que eu tinha 1,75, eu diminuí. Eu aposto 50 reais, Tau. Eu aposto 60. Eu quero muito registrar isso. Mano, ninguém relaxa. A gente não tem mais de 1,75. Todo mundo sob pressão. Ela tem, ela é muito alta. Ela não tem mais de 1,75. Ela é mais alta que minha mãe, mano. Ah, mas isso não tem mais mãe também. Tem podcast ver, quase meia-noite. Não, é só uma curiosidade, eu quero me libertar disso, que foi um bullying que eu sofri na escola. Eu era o mais baixo da minha sala, e aí tinha um moleque chamado Denis, eu tô com medo de falar, ele me bateu agora. E ele me chamava de Rainha Formiga. Rainha. Vou arrumar o apelido aqui do 61 no Facebook. Ah, não, velho. Rainha Formiga pra sempre. Tu quer saber uma história triste? Teve um dia que, por motivo nenhum, tipo, dois caras, tipo, me pegaram, tá ligado? E, tipo, um cara começou... Acabou aí a história. Um cara me segurou, tipo, segurou meus braços, assim, e o outro começou a dar soco na minha barriga. Caralho! Não sei porque eu corri. Mano, aquela vez eu disse, Psycho para, mas ele seguiu. Eu só segurei. Eu segui, tá ligado? Segui em frente. Mano, uma vez o Ícaro, a gente tava fora da casa do Ícaro. E ele gostava de uma menina que morava na esquina da rua dele. Daí ela apareceu lá e o Ícaro tava olhando pra ela. Daí eu percebi, eu falei, e eu já sabia que ele gostava dela porque ele já tinha me dito, né? Daí, a gente aprendido várias coisas no karatê, né? Daí... Derrubaram a menina no sul. Não. Daí eu falei assim, Ícaro, vai lá falar com ela, fala que tu gosta dela. Ele falou, não vou, não sei o quê. Eu falei, vai lá. Daí o Ícaro levantou um pouquinho assim, tipo, tomando coragem. Daí ele falou, não vou, não. Aí eu segurei os braços dele. E eu imobilizei ele com um negócio de karatê. Daí eu dei um chute na atrás do joelho. Apareceu na parede. E falou atrás, sabe, atrás do joelho? Eu dei um chute ali pra ele cair de joelho no chão. Meu Deus, velho. Eu não lembro mais o que aconteceu depois disso. Só lembro do Ícaro me falando isso. Eu não lembro de ter feito. Não lembro da parte da ajuda. Só lembro de destruir ele na porrada. Só. Tipo, tu ficou forçando meu braço e disse que se eu não fosse, tu ia quebrar meu braço. Daí eu peguei... Eu comecei a falar de... Eu comecei a dizer que ia brigar contigo. Tipo, eu meti uma porrada em ti. Daí, tipo, tu colocou mais pressão em mim. Eu vou. Aí, não. Acabou que eu disse que ia, que eu acreditou. Aí eu saí e fui pra casa. Tu foi pra casa, não, tua casa tava do lado. Só que tu correu um pouquinho e a gente voltou normal a se falar do lado da tua casa. Não, mano. Cantar Bruno Mars. A gente voltou normal a se falar. Eu meio que fiz um. Eu tenho uma história meio assim, só que envolve namoros e pessoas que mais ou menos. Caralho! Quase quebrou o braço da namorada. Não. É uma história do meu amigo. Eu sabe quem é, que tem um nome peculiar. Aí, tava na recreio da escola. E aí tinha uma menina que eu sabia, e ele também sabia. E ela gostava dele, sabe? Ela gostava dele, que é coisinha de escola, né? Aí ela chegou no intervalo pra ele. E aí ela, tipo, segurou no braço dele, falando, tipo, ah, não sei o quê. Aí ele teve um acesso de raiva, não sei o que aconteceu. Ele ficou encontrou muito... a raiva interior. Eu não sei o que aconteceu, mas ele ficou muito puto. Sério. Coitada da mina, velho. Ela só gostava dele, é isso que acontece. Ele chutou ela. Ele chutou. Ele chutou ela. Sério. Que ele Deus, falou, mano. Sai daqui! E empurrou ela e deu um chute na mina. Não, era o Saiko, inclusive. História, velho. Deus, o que ele fazia, karatê? Ele foi suspenso por 3 dias, velho. E a minha amiga ficou bem, não foi nada muito grave, não. Ela tá paraplégica até. Quebrou sua base. E é isso aí, galera. Ajuda nós lá no Padrim. Isso aí. Mas eu lembrei de outra história. Eu gostava de uma menina que ela na escola, né? Quando era. Faz tempo isso aí, tá? Faz muito tempo. E o meu amigo gostava de outra menina. Teve uma festa na escola. E ele tava muito querendo falar com essa menina. Nenhum dos dois tinha falado com as respectivas meninas. E ele queria muito falar com ela. E, com a que ele gosta. Com a menina que ele gosta, sim. E, é que bom, né? Aí, beleza. Teve essa festa. Aí foi eu e ele. A gente foi lá, né? Putz, hoje a gente vai tentar falar com ela. Ele é meio maluco. E eu não tenho essa coragem, entendeu? Eu não tenho coragem de falar com as pessoas. Nem normalmente. Imagina uma menina numa festa, sei lá. E aí, ele falou assim, mano, eu vou lá. Eu vou perguntar se ela quer ficar comigo. E ele foi mesmo. Ela tava em uma rodinha de amiga, sabe? E aí, ele entrou no meio e falou com ela, assim. E aí, passou um tempo dele falando com ela. Não dava pra ver, tava a música muito alta e... Não dava pra ver, a música tava muito alta. Okay. Não sei se vocês... Eu não consigo enxergar com a música alta. Você tá procurando... Tenta procurar alguma coisa com a música alta. Não consegue. O 61 tá mixando o som dele, ele não consegue ver nada. Ele tá fazendo tudo cego. Tenta procurar alguma coisa. Não, com a música alta, quando não a gente dá. Tá no carro, a gente tá com o som ligado, a gente tá parando o carro, desliga o som mesmo, tipo, vai assim, abaixando desse jeito. E aí ele vem chegar, ele chega em mim todo triste, assim, sabe? Aí ele, pô, mano, nem quis falar comigo, não sei o quê. Nessa época, pra tu ver, era Orkut ainda a parada. E aí ele não tinha Orkut. E eu tinha, né? E aí ele veio na minha casa, e tá, ele vinha aqui sempre. E aí no dia seguinte, na festa, a gente tava falando e a gente foi procurar o Orkut da mina, né? E aí a gente achou o Orkut dela. E aí eu adicionei ela como amigo. Eu abri o bate-papo zoando, eita, assim. Eu abri o bate-papo zoando. Tô vendo essa história aí, viu? Eu abri o bate-papo zoando e falei assim. Ou, por que você deu um fora no meu amigo ontem? E aí ele, ah, mano. Ele falou rindo, né? Como que ela vai saber quem é? Aí eu falei, por que você deu um fora no meu amigo Ronaldo do segundo manhã, não sei o quê? Eu botei tudo, tá ligado? E aí ele desesperou, ele sabia, eu tava fazendo hora, eu não ia mandar isso. Ele desesperou e voou no teclado. Só que ele voou e apertou na tecla Enter. E mandou a mensagem. Isso aconteceu uma vez com o Ícaro também. Ai, meu Deus. Tu lembra de meu primo? Ai, meu Deus do céu. Meu primo tava em Maceió. Aí ele começou a falar, tipo, parado, querendo entrosar muito meu primo. Tipo, meu primo já tinha, sei lá, uns 24 anos. Né? O Ícaro tinha me contado a história, tipo, mano, esse meu primo aqui, ele não sei o quê, ele é mó da hora. Eu nunca falei com ele, mas eu queria muito, ele parece muito massa, não sei o quê, ele fez um monte de coisa. Aí ele começou a falar bem do primo dele. Aí eu abri o chat do primo dele e comecei, e aí, maninho, eu sou o Ícaro. Comecei a mandar umas mensagens muito desse jeito. Vergonha ali é demais, tá ligado? Meu Deus. Daí eu não ia enviar, daí o Ícaro voou no teclado e falei, tô legal que meu primo nunca mais me respondeu. É sério. É ex-primo. Ele mandou só um kkk e... Na hora, a gente ficou desesperado, né? Aí a gente bloqueou ela do... Aí depois a gente foi ver se tinha mensagem e ela tinha respondido. E aí passa um tempo depois e eles começaram a se falar. Deu certo, olha só. Mas... Mas eles trocaram algumas mensagens. Deu certo, ó. O amor é real, viram? Viram, okay. Pessoal? Eu não sei porquê, né? Quando a gente é menor, a gente tem umas ideias, assim, meio românticas, extrapoladas. Tipo, uma vez quando era menor, né? Eu comi cocô. Eu já li isso num site uma vez. Beleza, galera. Então... Como eu tava dizendo, quando a gente é menor, a gente tem essas ideias meio esdrúxulas de romance. E eu e meu amigo, a gente meio que eu não, nunca entendi direito, mas eu acho que a gente gostava da mesma guria. Não era nem complicada a história. Eu só ia dizer que eu peguei e a gente começou a fazer, tipo, passou uma noite inteira fazendo o plano. O quê? Calma. Escalou muito rápido. É, então. A gente passou uma noite inteira tentando bolar um plano pros dois irem fazer uma serenata na frente da casa da avó dela. E era isso. Sim. Pera, mas vocês gostavam da minha mina. Aí que tá, eu não sei se ele tava só querendo me apoiar, porque eu gostava dela, se ele tava meio interessado, assim, pra ver o que ia acontecer. Mano, se eu fosse teu amigo, se eu fosse contigo, eu ia chegar lá e ia tacar a pedra na avó dela. Eu ia sair correndo e te deixar lá. Aí tu ia fazer um serenato sozinho. Mano, só esse conteúdo bom, viu? Vocês já tiveram, tipo, a curiosidade de comer cocô, tipo, real? Não. Não! Não, eu nunca comi, não. Eu nunca comi, não, calma. Então é aquele moleque lá da fábrica de chocolate, daquele filme paródia, que ele come merda. Vocês lembram disso? Não, eu não comi. É porque... Não, é que eu queria me tipo, ficar relatable com vocês, tá ligado? Porque eu olhei o cocô assim. Hashtag relatable, o cara com cocô caindo na boca. Cocô de coelho. Parece um sucrilhos turbo, assim, tamanho grande, mano. Foda. É cereal Nescau. Como é? Nescau cereal. Sucrilhos turbo. Os patrocinadores, a gente tá queimando tudo, assim, ó. A lista tá queimando de baixo pra cima, assim, ó. Não, imagina daqui a 5 anos a gente é patrocinado pelo sucrilhos. Aí ele só manda esse clipe. Nossa, o cocô de coelho parece sucrilhos turbo. É que tá ligado, é que é melhor que sucrilhos, que é maior. Tem mais nutriente, mais proteína, né? Eu nunca tive vontade de beber xixi na minha vida, velho. Só uma vez. Não, mentira. Só uma parada que a minha avó falou. A minha avó falava que, tipo, não sei se era minha avó, se era minha tia, que falava que, tá ligado que você tá com conjuntivite? Uhum. Ela falava que se você passasse xixi no olho de uma criança você pequena, perde o olho, né? Não, limpava mesmo a retina fora. Ô, falando em xixi, eu vi um vídeo que eu fiquei com muito nojo. É um vídeo de um cientista aí, eu não lembro o nome dele agora. Nossa, isso é muito nojento, mano. O que é? Eu não sei o que é. O canal dele é Mark Robert. Ele faz uns vídeos tipo de ciência e tal. É muito da hora os vídeos dele. Daí, ele fez um vídeo como medir o quanto de xixi tem na sua piscina. E eu vou mandar só a thumbnail pra vocês aqui. Meu Deus. Ele foi medindo, tipo, na piscina da casa dele tinha um galão. Aí ele foi medir em piscina pública, tinha 5 galões, era uma parada assim. Ele foi fazendo um monte de teste em canto de cientista pra ver o que tinha na água. E eles acharam muita coisa de xixi e tal. E ele fez outro teste. O cloro não deixa o seu olho vermelho e não tem cheiro. Então não, aquele cheiro de... E ele fez um teste, ele botou cloro na água e botou xixi, um pouco de xixi na outra água e tapou no balde e deixou um dia lá. Mas no outro dia ele foi cheirar e o do cloro ainda não tinha cheiro e o do xixi tinha um cheiro de piscina, que é o cheiro normal. Não, velho. E o cloro na água não deixa o seu olho vermelho. Senão toda hora que você saísse do banheiro, você ia estar com o olho vermelho. É verdade que na água do chuveiro também tem cloro. E o que deixa o seu olho vermelho é o que tem no xixi. Ah, não, vontade de tomar um banho de piscina agora. Não, e o pior é piscina pública mesmo, que tem mais. Só que ele falou no final, tipo, é nojento tomar banho? Não se você pensar de um jeito científico. Ele falou, porque, tipo, ele falou que a maioria do xixi é água e o resto se dilui na piscina e perde o que tem. Então, o que eu tinha lido que é isso. É que o cloro, ele é meio que limpa o xixi em casa. Tipo. E tudo que sobra do xixi não é nada que vai te fazer mal, entendeu? É a única coisa que dá. Porque senão a galera ia pra piscina. Você pode dar um golinho, assim, de vez em quando. Só um... A praia daqui é meio suja. Tipo, suja pra cacete, assim. Tipo, muitas histórias de gente estando, tipo, na água encontrando um cocô. Não sei se deu uma melhorada nos últimos anos. De qualquer modo, uma vez a gente pegou, tipo, entrou... Não sei se você já entrar na borda d'água, de uma praia, mas tem tipo aquela areia meio molinha, assim, beleza. Uhum. Só que aquela área ali também te dá várias ideias, assim, do que pode ser aquela areia molinha e tal. Aí eu peguei uma mão dessa areia mole e taquei nas costas do meu amigo muito forte, é tipo um barro fudido. O moleque vomitou dentro d'água. É uma praia ou uma lagoa? É uma laguna. Tá, ok. Tem uma lagoazinha aqui perto do bairro, tu sabe qual é a lagoa, né, Ícaro? Sei. Então, tem uma lagoa aqui perto do bairro, que lá é muito sujo também. E eu não sabia quando eu fui com meus primos lá e meu tio. Eu não fui com meu pai só disse que tinha. Ele deu aquele mergulho com a boca toda aberta. Mano, eu juro, eu fui com meus primos lá. A gente nadou até o meio e meu cachorro tava junto. Meu cachorro tava loucão lá nadando. O cachorro saiu correndo. Ele tava muito feliz nadando lá na água. Ah, não. Daí a gente tava lá de boa. Não, o cachorro não fez nada. É só um detalhe. Cagado enquanto boiava. Não. Mano, passou um cocô do lado, boiando. Isso já aconteceu comigo. Do meu lado. Do meu lado, do meu primo. A gente nadou gritando, velho, pra fora do negócio. Era um monstro. E o pior é que meu cachorro continuou lá no meio, porque ele tava se divertindo muito. E ele começou a ir pro outro lado do negócio. Daí, eu não queria deixar ele lá. Eu tive que voltar no negócio, sabendo que tinha merda dentro, pra pegar meu cachorro. Sabe? Eu tive que deixar meu cachorro lá pra sempre. Eu tinha uma praia, minha mãe me falava que tinha uma praia aqui de Fortaleza que era meio suja, apelidada carinhosamente de Praia de Copacabosta, porque tinha muito cocô. Tinha muito cocô, era um negócio assim. Eu não sei qual que era. Teve uma praia aqui que eu fui, é bem curtinha a história, você tava entrando no mar, aí tu sabe quando a água ela dá aquele friso na tua barriga? Uhum. E aí tu sente, tipo, as ondas batendo. Só que no meu caso, bateu uma tora, assim, no meu peito. Cocô, velho. Bateu uma pedra. Bateu uma tora de meu cocô. Eu não cocô sabia geladinho. É isso mesmo, né? Não, é só isso mesmo, a história, eu sair correndo da água, chorando. Tá. Tem um Ícaro agora, Ícaro. Ícaro, sua história de cocô, velho. História de cocô. Ah, Ícaro. O meu irmão, quando ele fazia cocô, mano, parecia que ele colocava um ovo. Que? Não, não, como é que é isso aí? Não, eu quero ouvir, Não, se liga. Meu irmão, quando ele usava fralda e ele sabia já andar e tal, ele não engateava, já andava, só que ele ainda usava fralda. Daí, mano, ele tirava a fralda, ele não usava a fralda, ele tirava isso. Quando ele queria fazer as necessidades dele. Aí ele fazia ou na área, ou no quintal, era que nem um cachorro. E era tipo um cantinho, doido. Um cantinho bem... Ô, mãe, ele colocou outro ovo aqui, mãe. Um ovo. Parece um ovo de da Páscoa. Só queria. Um ovo da Páscoa. Nossa, era bom. Que bom que ele não tentava chocar parecia, o ovo, imagina. Porque era do tamanho de um ovo da Páscoa, sem mentira. Chegou o irmão do Ícaro e senta no cocô e diz, vai nascer um filhote. Esse provavelmente vai ser o último episódio do podcast. Eu acho que, tipo, ele tinha algum parentesco com algum outro animal, porque o macaco não era, viu? Sabe o que eu tô pensando agora? Que a gente tem, tipo, muita gente que come podcast. Que come bosta. Que come vendo podcast, né? Então... A gente tá falando de cocô mesmo. Não só sei. Pra não lembro, velho. Eu não lembro mesmo como a gente chegou nesse assunto. Qual foi o dia que vocês passaram mais aperto com cocô em situações públicas? Pô, a gente ainda tá falando de cocô, mano? Tá, vai ser o podcast do cocô. Ah, não. Mano, o título desse podcast tem que ser o podcast mais errado até hoje, mano. O mais errado até agora. Alguma coisa. Uma vez eu tava acho que era na alfabetização. E bateu muita vontade de fazer cocô. Só que eu não queria fazer cocô na aula. Cocô. Não na aula, cocô na escola. Eu não gostava. Eu nunca fiz até hoje, velho. Cocô na aula. Não, mas eu nunca fiz cocô na escola, no vaso da escola, porque essa história é um pouco. Cara, eu nunca nem abri da faculdade, pra você ter noção. Então, nunca abriu o. Eu nunca abri nem na faculdade, pra você ter noção. Não, mas caralho, enfim. Esse aí tem coragem, esse aí é... Eu tava na faculdade. Eu tava na alfabetização e eu tava com muita vontade de fazer cocô e eu não queria fazer eu não queria ir no banheiro, porque eu não queria ir no banheiro da escola. E eu comecei a aprender até uma hora que não deu mais e eu simplesmente caguei na minha calça. Eu tinha o quê? Eu tinha... Quantos anos você tem na... Acho que 6 anos? 6 anos. Opa, pô, 19. 18, caralho. Eu tinha 6 anos. Aí eu lembro que eu caguei na calça. Uhum. E eu fiquei lá. Pelo menos ele não usou o banheiro da escola, né, gente? Olha é, só, pelo menos. Sabe o que é isso? Ó, eu caguei na calça, beleza? Mano, é pior que tinha 6 alunos, ou era 8 alunos em cada sala, então era uma salinha bem pequena. Daí eu lembro de uma menina, eu lembro até o nome dessa desgraçada. Ela olhou pra mim e ela fez aquele sinal quando você bota no nariz, assim, que tá fedendo. Você põe os dedos no nariz. Não, ela fez isso e balançou a mão, tipo, abanando, tá ligado? Com a outra. E eu fui aí que eu percebi que ela tava sentindo. Provavelmente outras pessoas do meu lado tava também. E saí da sala, correndo, sem avisar a professora. E a professora veio atrás de mim. E eu comecei a chorar no canto do banheiro. Nem entrei no banheiro, comecei a chorar na porta do banheiro. Daí ela perguntou o que eu tinha feito. Eu falei, eu caguei na casa. Daí ela ligou pra minha mãe. Minha mãe veio e eu fui cagar em casa. Eu não caguei na escola, velho. Cagou. Até hoje. Caguei, não, eu não caguei no vaso da escola. Cagou. Ainda bem, hein? No vaso ainda da escola. Saca, ainda bem. Invicto. Mano, a pior coisa é tu estar na casa da namorada. Sei lá, ou a parede é muito fina, ou a parede é de madeira, Ou o banheiro fica no quarto dos pais dela também. Ah, nossa, não, velho. O pior é que uma vez eu tava com... Eu nem queria mijar, velho. Eu só queria limpar meu pé. Meu pé e minha mão é a parte que mais soa do meu corpo. Minha mão soa bastante, meu pé também. Eu não gosto disso. Daí, tipo, meu pé tava começando e eu tava usando chinelo nesse dia. Daí meu pé tava suando. Porque tava muito quente lá fora, quando eu treinei na casa dela, tava frio. Aí deu meio que... Meu pé começou a suar. Acontece com alguns anfíbios. Daí eu não tava querendo ficar com meu pé suado. Daí eu queria lavar no banheiro. E eu não fui lavar mesmo meu pé, porque eu não queria ir no banheiro de alguém lavar meu pé. E eu não gosto de ir no banheiro dos outros. Principalmente na casa... Só na casa do amigo meu, na casa, sei lá, do meu primo, que eu conheço todo mundo, aí tudo bem. Só na casa que eu só conheço a pessoa que eu tô lá... Eu não quero, tá ligado? É, teve uma vez eu acordei de madrugada com sono. E aí eu fui lá no banheiro. Eu não sei o que aconteceu. Que foi pra todo lado mesmo, pro vaso. Me mijei inteiro, velho. Horrível. Eu tive que tomar um banho, porque eu me mijei todo. Sabe o que é pé, mancada? Não sei o que é. Eu já mijei no box pensando que fosse a privada. Eu já quase mijei na geladeira. Eu já quase mijei... Que? What the fuck? Não, pera. Mano, quando eu acordava... Quando você acorda e você tá com muito sono, você não sabe. Não, né? Saca, não tem desculpa pra isso aí, não. Na geladeira não, sai. Vamos falar. Ele abre a geladeira e mija no gato congelado dele. A minha rotina... gelado dele. A minha rotina era assim. Eu levantava, eu mijava, eu ia na geladeira tomar água e eu voltava e ligava o computador. Era essa minha rotina. Nesse dia, eu levantei, eu não fui no banheiro. Daí eu fui na geladeira, eu abri. Não, e na hora que eu ia mijar, tipo, sabe quando você tá mijando, você tranca na roda, tá ligado? Fecha os portão! E foi isso que aconteceu. foi isso que aconteceu. Eu percebi o que eu tava fazendo na hora antes de fazer. Daí eu mijei no computador. Da cajeste todinha, não saiu mais nem uma gotinha. Daí eu mijei no computador e bebi água da pimenta. Acorda, mija, vai na geladeira, mija, vai no computador, mija. Eu se ligo, o saco começa a mijar na geladeira. Opa, lugar errado, ele vai pro PC dele e mija na tela. Mano, a pergunta era qual o tamanho de vocês. Mano, deu briga, mano. Não, e a gente respondeu em 10 minutos. Os outros 50 minutos foi xixi e cocô. Pergunta do Mano Locão, também um padrinho aí. Se tivesse que escolher uma vida com sua namorada / esposa perfeita, mas sem amigos, ou muitos amigos e nunca poder namorar / casar-se, qual escolheriam? A namorada, porque não dá pra transar com meus amigos. É difícil porque, tipo, a namorada é uma amiga, entre aspas. É, não, mas... Ela é uma amiga também. Você literalmente não tem amigo, você vai... Acho que não tem como você viver, velho. Não tem como você viver. Acho que sem uma namorada e sem um relacionamento dá pra você... É, verdade. Eu acho que amigo é melhor. Obviamente a gente não vai ter que escolher isso nunca, mas é... Provavelmente amigo, porque não tem como. Amigo. E o Vitor foi o quê? O Vitor foi namorada, Vitor? Eu falei namorada, mas eu prefiro meus amigos porque eu tô mais tempo com amigo do que com namorada, isso é um fato. Eu também, então. Eu tô 100% só os amigos. Meu tempo tá 100% disponível para as amizades aí. Próxima pergunta do Salada de Batata perguntou. Pera aí, antes disso, Leon, eu só queria falar que eu sei imitar um porco. Vai lá. Beleza, vamos pra pergunta. Pergunta do Salada de Batata. Vocês já cometeram algum crime que ninguém saiba? Que ninguém sabe? Eu conto os crimes do Ícaro passado. Eita, não, peraí. Eu sei o do Ícaro. Eu sei o do Ícaro novo. No rolê passado, chegou o Ícarozinho com a calça bonita. Cheguei e falei, o que é isso aí, cara? Essa calça bonita dessa? É a minha calça. É a minha calça, velho. O cara calça roubou... preta, bonita, moletom, vixe como tá rico, menino. O cara roubou minha calça. Perguntei que eles assim, que calça é essa? Ele, é do Psycho. O cara roubou minha calça, velho. Mano, ele me lembrava, doido. Por que nossa, que você nossa. Não, beleza, então. Vai a merda. Nossa, velho. Beleza. Que pau no cu, mano. Não, mas tu não vai querer mais não, só que tá tudo acabado, tudo... Nossa senhora. Mano, eu emprestei isso em dezembro, eu acho. Foi dezembro, Ícaro. Mano do céu. O Ícaro se mudou. Tu disse que nem ia... Tu disse que nem usava essa calça. Não, era que eu menos usava, mas... Meu Deus, o cara não ia me devolver, velho. Mano, quando o Thelma falou calça, bateu na minha mente. Velho. Nossa, velho. Meu Deus do céu, mano. Eu falei que... Eu acho que sem querer eu tô com as calças do vô do meu amigo até hoje. Sem querer. Eu não sei como é que isso aconteceu. Quando a gente gravava os Chiavones lá, aquelas merdas que eu fazia, tipo, eu precisava de uma calça um dia, porque eu tava de bermuda, pra me jogar num monte de espinho. E aí a gente pediu a calça do vô do meu amigo que morava perto. E aí eu fui com a calça dele me jogar nos espinhos, depois fui pra casa e fiquei com a calça até hoje, tá guardada aqui no meu armário. Isso faz quanto tempo? 7 anos, eu acho. Tá vendo, Saiko? Não faz nem 3 meses de... Não, faz 3 meses. Faz 5 meses. Não faz nem um mês. Não, faz nem um ano, quer dizer. Toma no cu, quero minha calça. Deixa eu contar uma história. Oh, essa aqui não foi roubo, não. Foi mais ou menos, na verdade. Foi furto. Não, não foi. O Saiko... O lá dele. Mano, não, foi tipo assim, ó. Ele me emprestou o colar dele. E, se eu não me engano, foi tipo novembro de algum ano aí. Daí, no aniversário, no meu aniversário, em agosto do próximo ano, eu peguei e falei, né? Ei, sabe que tu quer o teu colar de volta? Aí o Saiko falou, nem tô tocando mais, pode ficar de aniversário, tá vendo? Eu não roubei dele. Ah, mas tá, eu tô falando da calça, ninguém tá falando do colar que eu te dei. Não, da calça, ninguém não. Calma. Tu deu o ukulele pra ele? Ah, ai, ai, ai. Humor do quase meia-noite. Quase meia-noite. Aqui a gente fala merda. Ele pediu pra tocar o meu cavaquinho, eu falei, não, o ukulele. Ele, o quê? Aí ele começou a rir sozinho. É que nem meu tio, ele falou assim, ó. Eu tinha uma foto do Raito, né? Do Light, lá do... Ai, seu do Deus. E do... Eu já falei pra todo mundo. Daí tipo, tinha um Ryuku, né? Aí eu falei, ó, tio, aqui é o Raito e aqui é o Ryuku. Aí ele, Raito, Mas eu lembro que uma vez meu primo tava dando uma festinha lá na casa dele, que foi o aniversário dele. Daí tinha um monte de amiga dele lá, né? E ele é daquele povo que, tipo, com 13, 14 anos já sai pra festa dos amigos, tipo, fica se pegando, fazendo uma coisa lá, tá ligado? Daí, tava as amigas dele tudo lá. Daí tinha uma mina que ele ficou falando, ah, aquela mina tá gostando de tu, não sei o quê, vai lá com ela. E eu não queria de jeito nenhum, eu não queria. Mano, não vou, eu não gosto dessas coisas, eu não quero. Daí ele ficou me obrigando, tipo, ele e os amigos dele, literalmente me puxando pelo braço, tipo, vai, mano, ela quer ficar contigo, não sei o quê. Eu falei, não, não quero, desgraça. Daí eles começaram a me zoar muito, tipo, não só ele, os amigos dele e meus primos mais velhos falam que eu tinha medo de mulher e a menina começou a rir também, que gostava de, tava gostando de... Mas eu tenho medo mesmo, até hoje. Literalmente. Os caras botando pressão pra você ficar com alguém que você não quer. Mas tu fez exatamente isso com o Ícaro. Tu disse que quebrou o braço dele se ele não falasse comigo. Nossa, mas aí é diferente. É porque ele tá quieto, né? Mano, eu sou o fruto de toda a raiva do Saiko, tá ligado? Praticamente do Saiko, da minha mano, família. Se eu tivesse um psicólogo, isso tudo já ia estar começando a desvendar, tá ligado? Ah, foi por isso que você fez isso com seu amigo Ícaro, tá ligado? Por causa... Aí o outro psicólogo comigo, né? Ah, é por isso que tu tentou se matar. Meu Deus. Caralho. Não, não, não. Mas cara. Com o Ícaro eu fiz, mas eu não lembro, na real, né? Agora eu não lembro, né? Não, mas a gente era menor também nessa época. A gente tinha o quê? Uns 13 anos? Porra, com 13 anos eu não quebrava o braço do meu amigo. Não, mas eu... Não ia gerar nenhum trauma. A gente... Mano, mas esse negócio de se bater, a gente sempre se batia, porque a gente fazia karatê, então a gente sempre lutava junto. E eu lembro que uma vez... Claro que é meu braço. Não foi só isso. Eu quase quebrei minha perna também. Não, foi só isso. A gente tava no karatê e a gente sempre lutava um com o outro, porque ou tinha uns moleque muito menor que a gente, ou uns moleque muito maior que a gente. Então a gente sempre... Os únicos da mesma idade... Era nós dois, a gente sempre só lutava entre a gente. Daí uma vez, eu meti um chute muito forte no braço dele, ele defendeu e ficou muito roxo o braço dele. Eu olhei pra minha perna, tava muito roxa. Eu fui pra escola mancando, ele foi quase não conseguindo escrever. Eu não fui, tá ligado? Eu lembrei de uma parada agora da minha escola. Na minha escola abriu um grupo de dança. E aí, por algum motivo, achei que seria uma boa ideia, né? Fazer parte desse grupo de dança. Mas tinha homem lá também? Não? Não sei, na real. Eles estavam abrindo e eles queriam, tipo, uma galera pra fazer parte do grupo de dança da escola. Sim, então sim. Não tinha ninguém. E aí ia ter, tipo, a mulher ia ver, você ia fazer uma apresentação lá. Mano, eu consigo ver esses grupos de dança na escola, povo no sol 39 graus, no meio da nada, quadra foi de da noite. Escola. Foi de noite, foi de quadra, noite. Com aquela luz é ruim. Nada, aí você ia na sala, tinha a professora, que era professora de dança, e ela ia avaliar pra quem ia estar incluído no grupo de dança ou não. Porque ela ia ver quem era bom e quem não era pra estar no grupo de dança. Não era pra treinar a dança? Não. Era pra você meio que já saber uma base. Cara, é meio estranho. Vendo agora pra um lado, era uma parada bem pra uma panelinha da escola mesmo. E aí eu fui, né? E eu lembro que eu dancei duas músicas bem parecidas. Eu dancei... Sim, eu dancei a música lá do Soulja Boy, a Crank That. Meu. E dancei... Mano, eu pagaria R$1.000 pra ver essa cena, velho. Pode pagar, sabe, né? Andrezinho do Todo Mundo Odeia o Chris. Mas o André é pequenininho, eu queria muito. É, o Andrezinho. Nossa, doido, imagina ele criança, doido. Qual o tamanho desse menino criança? Ela também é a formiga rainha. Falou gigante. Por isso que era a formiga rainha. Falou gigante. Falou um centímetro mais meu. E eu dancei essa música, Crank That, né, do Soulja Boy, e dancei aquela lá do... Aquela, não sei de quem é essa música, mas aquela do Super-Homem lá, Foge Mulher Maravilha, vai pro Superman. Nossa, Foge Mulher Maravilha. Essa mesmo. Mas aí é pra ter uma ligação com aquela parte do Superman, do Crank That mesmo. Eu não sei. Tem a ligação ali. Mas eu lembro que eu queria muito, eu lembro que eu fiquei até 9 horas lá, a minha vez de me apresentar, saca? Parecia, saca? Eu tava no Glee, saca? Era quase uma parada assim. Tava no Qual o Seu Talento. Então, e aí a mulher só olhou assim e ela falou assim, ela botou a lista lá de quem era aprovado e eu não tava. Mano, eu nunca faria isso. Parabéns pra você que pelo menos foi mesmo. Porque, pelo amor de Deus. Não, mas eu não sei o que que dá na minha cabeça, velho, de querer me incluir nos grupos. Nessa época eu queria me incluir em algum lugar. Eu nunca iria dançar Soulja Boy e Foge, Mulher Maravilha. Mano, como que tu dançou? Tu tinha quantos anos? Eu não lembro. Mas eu lembro que nessa época eu fazia xadrez na escola, olha só. E fazia vôlei também. Eu era uma pessoa. Eu tava dando certo, mano. Tava dando. Eu não sei o que aconteceu. Tava dando certo. Dançando Crank That e Foge Mulher Maravilha. Dando certo pra caralho. Tava dando certo. Era um começo, ok? Aí tudo errado. E aí. Aí estamos aqui. Era um podcast, 2 horas da manhã, falando de cocô. Mano, eu queria falar de um moleque que eu tenho raiva dele até hoje, o Icaro sabe quem é. Enfim, era um moleque lá, que ele era faixa marrom, eu acho, ele era uma faixa grande, faixa laranja, faixa sei lá. Cocô. E a gente, eu e o Icaro, a gente era faixa branca, tá ligado? A primeira faixa, a gente nunca tinha feito pra trocar de faixa nem nada. Uhum. Só que a gente sempre lutava entre si. Esse moleque, ele um dia, ele foi lutar, ele sempre lutava com outro moleque lá, com outros dois. Só que nenhum dos dois tinha ido pro treino esse dia. Daí ele tava sem ninguém pra lutar no final, porque sempre tinha luta no final. E ele falou, alguém aí quer lutar comigo? Tipo, zoando, tá ligado? Ele falou, zoando. Daí eu falei, zoando também. Tá, vamos. Aí eu peguei e fui lutar com ele. Só que eu tava... mano, obviamente vai ser uma brincadeira isso aqui, né? Esse desgraçado, primeiro, na minha faixa não valia murro na cara. Então a gente deixava a guarda embaixo. A gente não guardava a nossa cara, porque não valia dar murro na cara. Então não precisava, tá ligado? Então a nossa guarda era diferente da guarda de quem que tinha faixa maior. Então eu tava na minha guarda e ele tava na minha guarda também. Porque ele sabia que não podia dar murro na cara, esse imbecil. Daí o professor falou um negócio lá que eu nem lembro. Ele contou em japonês lá. É, aí falou essa porra aí. E a gente foi lutar. Mano, esse moleque, ele deu um passo pra frente e ele socou minha cara com toda a força. Meu Deus, velho. Não, sabe o que que é? Sabe o que é melhor? É que o professor desgraçado, ele só olhou, tipo, sorrindo assim pro outro aluno dele. Cara. Sim, tipo, ele aprovou o cara. Não podia, era não, é tipo contra as regras. E ele não deu falta pro moleque e ainda riu o professor isso. E minha boca sangrando, eu tava cuspindo sangue, tipo, fora da janela, assim, eu fui pra janela e comecei a cuspir sangue lá fora. E o professor, o professor meio que rindo assim ainda, tipo, ah, você quer continuar? Eu falei, não, tá louco, o moleque é doente mental, ele deu mão na minha cara, não pode. Aí, tipo, minha boca sangrando, tipo, ele tinha cortado meu lábio e começou a sangrar muito. E eu tava cuspindo sangue enquanto esse desgraçado ria. E o professor ria também, mano, eu fiquei muito puto. Véio. Só pra provar que o Saico desconta toda a raiva dele em mim. Quer dizer, não sei se tu vai lembrar, porque eu levei... Ó, mano, tipo, tinha um evento de anime aqui e tinha, tipo, umas guerrinhas de espada, tá ligado? Daí, a guerrinha de espada não valia na cara também. Mano, nunca dei na tua cara aí, cara. Nossa senhora, cara, assim, meu Deus do céu. Mano, era tipo duas espadinhas. Assim, e valia na cara assim. Valia não na valia cara, na assim. Cara. Não, valia, ele me deu os pontos. Não valia. Valia. Não valia, Saico. Tu, Ícaro, foi tu que falou que não podia. Tu falou, tipo, antes, eu não dá na cara, mas valia no negócio. E eu falei, não, vamos jogar normal. E tu queria fazer... Mentiu. Mano, como é que eu ganhei os pontos? Como que eu ganhei os pontos? Porque tu me tomou duas vezes. Tu deu o primeiro na minha cara. Eu, mano, tá, mas se eu tivesse... Tá, não vou dar, não. Aí, tipo, tu... Tá, não, mas deixa eu dar meu argumento. Valia na cara porque eu ganhei os pontos. Se não valesse, o cara ia me desclassificar. É verdade, entendeu? Tu falou que não podia na cara. tudo. Mas tu traiu a minha confiança. Não, mas eu falei que eu não queria brincar com a cara. Eu dei na tua cara duas vezes, mas valia. Porque tava, não vale na cara, não vale na cara. Vale, mano. Sabe o que eu queria saber? Eu queria saber se o Vitor teve alguma coisa com dança, tipo, na infância ou sei lá. Não, mano. Luta, Vitor. Luta. Tu já teve alguma briga? Alguma briga real, tipo. É, mano, briga ou. Pela primeira série, eu tava morando em outra cidade, eu tinha feito um amigo, ele tinha, tipo, um problema sério. Tinha um bully na sala, né? Um cuzãozinho. Essa é a tradução de bully. Cusãozinho. Cusãozinho mirim. Você põe bully no Google Tradutor, sai cusãozinho. É, o cusãozinho mirim era, tipo, muito cuzão mesmo. Cusãozinho mirim, ele era muito pequeno. Pior que o cara não era... Tipo, eu sempre fui meio alto. Mas eu sempre fui meio... Nessa época eu era até mais magrinho, assim. E meio... Na minha, introvertido. Daí o cara meio que passava assim, nos dava uns tapas, umas coisas, etc. Então, aí esse dia, tipo, ele pegou, subiu na hora do intervalo e começou a dar soco nesse meu amigo, tá ligado? Tipo, soco foda, assim. Não lembro agora qual a razão de briga. Subiu aonde? Subiu no meu amigo. Como aí assim? Tá. Eu pensei que ele tinha subido em algum canto e começou a bater. E o pior, eu não sabia dessa história até algum tempo atrás, porque tipo, eu não lembrava de nada disso. É minha mãe que me contou. Que, mas tipo, por que tua mãe tava na escola? Porque chamaram ela, porque eu peguei e fui atrás do cara e dei um soco na cara dele enquanto ele tava dando um soco no meu amigo. Ué, como é que tu não sabia dessa história então? Porque eu não me lembrava mais. Tipo, isso foi na primeira série. Aí eu subi no cara, Deus, e comecei a encher a cara dele de soco. Que isso, velho? Nossa, mano. E essa foi a minha primeira série. Depois disso, o cara nunca mais encheu o saco. Então tá aí, galera. Se vocês querem acabar comigo... Não bata nos amigos, só nos inimigos. Não. Não. Mano, eu lembro que ok desacordar alguém se for no soco. Eu lembro que teve uma vez que tinha dois moleques... Que tinha dois moleques, eles faziam bullying comigo. E eles, tipo... Aí esse moleque, ele começou a bater. Tipo, ele começou a começar... Ele só zoava antes. Daí, depois de um tempo, ele começou a querer me bater, tá ligado? Daí, onde ele me deu um murro, eu fui direto pro diretor. Daí, ele pegou e começou a zoar. Ah, tu vai pro diretor? Aí, eu falei, é. Daí, eu fui pro diretor e os dois fui suspenso, tipo, por uma semana, tá ligado? É. Eu faço o quê, mano? Aí, os dois foi suspenso. E nunca mais me zoaram depois disso. No ensino médio, eu não sofri bullying. Eu acho que eu só apanhei uma vez na minha vida. Foi pro Thiago, desgraçado que fazia bullying comigo. Aí eu fui querer dar uma de machão, brigar com ele, tá ligado? E toma chão. Aí apanhou mais. Não, a nossa briga foi muito merda, porque, tipo, foi aquela parada que ele segurou minha camisa, eu segurei a camisa dele, e a gente ficou meio twist, tá ligado? É, foi tipo isso, a gente ficou, não solta, não solta. Aí ele me deu uma cotovelada na boca, eu dei um chute no saco dele, e eu saí com a boca, ele tá rindo, tá ligado? Mas foi a única vez, mano, que eu apanhei, as outras batia nas crianças. Eu lembro que o Tauan, o dia que eu conheci o Tauan, só pra começar, o jeito que eu conheci o Tauan foi muito imbecil, porque eu pensei que o Tauan era amigo do Ícaro, só que ele não era. Ele nem falava com o Ícaro. Então eu cheguei falando no Tauan como se ele fosse meu amigo já, porque eu pensei que ele fosse amigo do Ícaro. Daí, tipo, o dia que eu conheci o Tauan, ele tava sofrendo bullying já. Como assim que eu não lembro disso? Não, ó, eu vou te mandar. Tinha um moleque da minha sala que ele era grande, ele era alto, ele fazia bullying com os outros, tá ligado? Só que ele não fazia bullying comigo, que ele me conhecia. Ah, eu ele sei era, quem é. Ele era, uhum. Ele era da hora comigo, tá ligado? Ele era legal. Eu sei. Daí, quem. Ele pegou, ele... Ele tava, tipo, o Tauan, na nossa escola, tinha umas janelinhas assim embaixo, no nosso pé, tá ligado? Praticamente. É, a gente tava dentro da sala na cadeira e tinha uma janelinha assim embaixo, e era bem no nosso pé, assim, na altura do nosso... De onde a gente tava sentado. Daí, o Tauan tava com a mão pra fora, assim, da sala, tá ligado? E, tipo, sei lá o que ele tava fazendo com a mão fora da sala. Daí, esse moleque, ele pegou esse moleque, não era meu amigo, mas eu conhecia ele e eu falava com ele. Daí ele pegou a mão do Tauan e começou a puxar, tá ligado? Ele nem conhecia, mano, não. Ele quase arrancou meu braço, ele começou a puxar e bater na... Ele começou a puxar, o amigo dele começou a dar uns tapas, assim, no braço do Tauan. O Tauan, para, não sei o quê. Você não foi a gente, não, sai. Não, eu tava rindo. Porque eu pensei que eles eram amigos, tá ligado? Eu pensei que eles eram amigos. Daí o Tauan pegou... E... É que as brincadeiras do Saik é assim, viu? Só pra deixar claro. Foi a coisa mais vergonha ali que eu vi na minha vida. O Tauan foi. Triste, eu tava tão triste, tão puto, velho. Mano, eu odiava aquela escola. Foi por isso que eu virei amigo do Tauan. Eu ri tanto da vergonha ali. Mano. Eu queria ver mais vezes, daí, né? Tu virou amigo dele pra dar uma pedra. Depois que os moleques puxaram o braço dele e soltaram lá, passou uns dois minutinhos assim, aí só vem uma notinha, tipo uma folha de papel assim pela coisa. Minha mão. quebrada assim com a notinha. Não, eu lembro. Aí ele pegou a notinha, era tipo assim. É, vocês são bullies, mas pelo menos eu sou inteligente. Uma parada assim. Era tipo um texto. Eu falando isso aqui que eles não tinham feito. Eu não lembro o que era. É, vocês vão ver, não sei o quê. Vocês vão trabalhar pra mim. Era as paradas. Era as paradas tipo assim mesmo. Foi algo assim. Eu não lembro direito, mas foi algo assim. Que um nerd falaria pra um bully, tá ligado? Numa cartinha. Nossa, e era muito mesmo. E era muito vergonha ali. Eu comecei a rir muito. Daí eu entrei na sala. E ó, eu não tava participando do bullying no começo, eu achava que... No começo? Não, no começo quando eles estavam puxando, eu não fiz bullying com o tal, eu não tava puxando o braço do tal, eu ri porque eu pensei que eles eram amigos, porque eu pensei que eles estavam zoando juntos só, tá ligado? Daí eu peguei, entrei na sala e falei, e aí, mano, não sei o que, eu comecei a rir já. Daí eu tô tipo, tu me conhece? Não sei o que, ele ficou muito confuso. Eu comecei a conversar com ele, aí beleza, o Icaro entrou na sala depois... Aí o Ícaro sentou atrás dele. Aí eu já fiquei confuso. Como assim? Eu pensei que o Ícaro sentava do lado dele. Daí o Ícaro sentou do lado dele, comecei a conversar com o Ícaro. Daí beleza. Daí eu fui pra casa nesse dia, né? Daí o Ícaro começou a conversar comigo quando a gente tava voltando. A gente voltava junto. Daí ele falou, tu conhece aquele menino? Tu conhece aquele menino da onde? Eu falei, ué, eu pensei que ele era teu amigo. O estranho. Aí eu perguntei, porque eu não sabia o nome tão ainda. O imigrante. Eu perguntei qual é o nome dele. Aí o Icaro não sabia. O Icaro falou, eu acho que é Cauã, alguma coisa assim. O Icaro falou o nome dele errado. Daí eu fui pra casa e eu lembro de ficar procurando o tal no Facebook. Daí eu achei o Facebook dele uma hora lá pelos amigos dos amigos. E eu adicionei ele e a gente começou a se falar. Aí eu cheguei, o tal começou a rir e falou, o cara cheguei em mim como se já me conhecesse. Eu pensei que conhecia. Eu pensei que meu amigo te conhecia. Tinha uma menina que ela era muito doida. Tipo, ela ficava correndo na sala, tipo, na hora da aula. Só que o professor, ele tinha saído. E ela ficou, tipo, correndo entre as cadeiras, assim. Aí eu olhei pro meu amigo e falei assim, não. Quando ela... Eu não posso falar o nome dela. Depois eu falo. Ela, tu sabe quem é? Quando ela passar, tu põe a perna que eu ponho a perna também. Daí, tipo, ela tava vindo, né? Correndo, né? Falei, Wellington, se prepara aí. Aí, mano, eu tipo, já até encenou, doido, foi perfeito. Tipo, eu falei assim, ó, ei, mano. Aí ele, oi. E ele se virou e eu me virei assim também. Ela passou tão rápido. Eu não sei se foi a velocidade dela ou se foi a minha perna que tava muito alta. Mas eu sei que essa menina passou e meio que virou mortal, doido. E fez um barulho muito alto e todo mundo parou de conversar. Não, mas ela olhou pra mim e falou assim, ó. Quando for na hora da saída, tu vai ver, viu? Esse foi o silêncio dramático maior que eu já vi. Então, é porque foi o tempo que ela levantou, mano. É, porque ela se levantou. Não, é porque ela ficou olhando assim, então. O Icaro tava encenando na cabeça dela, limpando assim as costas, tá ligado? Sim, sim, sim. Mano. Tipo, eu fiquei com tanto medo, velho. Porque, tipo, tinha boatos lá que ela era amiga de uns traficantes. E, tipo, ela falou que ia falar com um amigo dela. Daí, o que que eu ia fazer, tá ligado? Mas, mano, o cara que me ameaçou era o traficante. Eu acho que... É verdade. Mas ela parecia um traficante. Mano, eu lembrei de uma história muito retardada. Nossa, mas deixa eu só linkar uma parada. Eu fiz exatamente isso que tu fez, Icaro. Sem querer, há poucos dias atrás, no ônibus, eu me senti muito mal. Caralho! Passou a viagem com todo mundo. A gente aqui, a gente não apoia essas coisas mesmo. A gente não apoia. Eu apoio, pode fazer. Muito mal. Esse podcast aqui, apoia. A gente é contra massacre de velha. Eu fiquei muito mal, velho. A minha tropeça cai fora do ônibus e morre. Eu pedi desculpa pra ela, mas ela não me respondeu de volta. Ela ficou muito mal. Eu não defendi nenhum, porque tipo, eu não gosto muito de senhora, não. Quem, cara? No ônibus. Eu só vi a parte que eu só escutei. Que, tipo, eu não gosto muito de senhora, não. É, então eu só escutei essa parte. No ônibus. A minha mente do que aconteceu. No ônibus. Enfim, tipo, eu tava cansado, tava chegando do trabalho. E, tipo, era muito tarde e eu tava dormindo na cadeira, né? Só que, tipo, uma pessoa normal, ela, tipo, acorda a pessoa de boa, né? Mas essa menina, tipo, me acordou aqui na minha irmã. Ela acordou gritando, ei, ei, ei, ei, ei. Eu, tipo, acordei muito, muito assustado assim. Aí, tipo assim, eu tô grávida. Ela falou, de jeito que eu tô grávida. Eu tô grávida aí, cara. Foi igual o tempo. Eu me levantei. Vou morrer. Quebrando completamente o assunto, uma vez eu empurrei um cara de boca numa parede. Isso vai mudar completamente o assunto. Isso aí escalar o assunto. Mas foi sem querer, tá ligado? A gente tinha fila indiana pra subir pra sala de aula. E o cara tava na fila, assim, só que ele era o primeiro. Daí eu cheguei correndo, assim, bem de boa, pra empurrar ele, porque eu era menor, né? Tipo, eu era... tinha uns 10 anos. Aí eu pensei, ah, ele vai estar preparado pro meu empurrão, tá ligado? O maluco saiu trupicando e caiu de dente na parede. Mano, só que eu não entendi. Ele só virou e me deu um soco na boca. E eu só sentei. Mano, por algum motivo, eu entendi que tu tava do lado de um elevador. E eu imaginei, tipo, um elevador aberto. Tipo, quando não tem elevador, sabe quando é aberto? É, tipo, tem um fundo assim. Empurra o cara no buraco. O cara no buraco do elevador. Meu Deus do céu. Aí ele levanta, sobe tudo e me dá um soco na boca. Legal que o Vitor falou que ele tava de boa, só que, tipo, imagina o Vitor com 10 anos. Qual a altura desse menino, viu? Mano, eu lembro que uma vez, eu não sei se aconteceu no podcast já, mas uma vez tinha um moleque e ele era, mano, ele é a criança mais chata que eu já conheci na minha vida. Ele é, tipo, literalmente a criança mais chata. Sempre que eu tava jogando, eu ligava meu videogame no estabilizador, né? Ele ia lá e desligava o estabilizador, no meio do negócio. Tipo, ele era um pau no cu. Sempre que ele tinha chance, ele ia lá e desligava o estabilizador. Queria matar ele sempre, tá ligado? Porque eu tava jogando, ele desligava no meio. Eu perdia tudo que eu tinha feito. Daí, eu odiava esse menino. Eu odiava muito ele, tá ligado? E eu lembro que uma vez, o Ícaro tava aqui em casa. Daí, estavam fazendo a calçada na frente da minha casa. Eu tava fazendo a calçada na minha casa. Daí, tava cheio de cimento. Eu tô com medo de onde essa história tá indo. Cheio de cimento fresco. Tudo bem. Daí, ele tava... Sabe quando você tá, tipo, apoiado no seu joelho com suas mãos? Tipo, com a bunda lá atrás? Ah, sim. Mano, ele tava desse jeito, olhando o cimento, enquanto o cara fazia seu cimento. O cara tava lá atrás, ele tava meio que olhando o cimento. Daí eu passei com o Ícaro, eu falei, mano, eu vou empurrar esse menino. Ele tá lá até hoje, mano, grudado no chão. Mano, já tá essa criança. Mano, aquele menino era muito pequeno. Ele é anão, não é possível. Mano, não, mas sério, eu não. Deixa eu terminar a história, senão o povo vai achar que eu sou louco. Eu não empurrei o menino, eu não empurrei ele no cinema. Ah. Mas eu fiquei com muita vontade de tacar. Mano, tava perfeito, assim, pra dar um chute na bunda dele, ele cair de cara no cinema. Nem cinema. Precisava dar um chute, era só encostar nele que ele caía. Era só encostar que ele caía, ele já tava, tipo, quase caindo pra frente, tá ligado? A vida te deu uma chance, saco. Eu não empurrei ele. Mas tu jogou a chance fora, velho. Eu queria muito jogar Super Nintendo na época, né? E aí um amigo meu me chamou. Não era nem que ele me chamou. Eu não sei, era tudo. Quando você é criança, você não sabe como as coisas acontecem, né? Tipo, sei lá, as coisas acontecem. E aí tinha esse amigo que eu fui pra casa dele pra jogar Super Nintendo. E ele era meio maluco, não sei. Eu tava tipo, caraca, Super Nintendo, jogar Mario. E aí eu cheguei na casa dele, né? A TV dele era gigante, tava lá o Super Nintendo. Eu, nossa, que da hora. E aí ele botou lá o cartucho do Super Nintendo, ligou. Aí eu joguei, dei dois pulei, não, é minha vez de jogar. Aí eu, não, beleza, né, pelo menos eu vou ver aqui como é que é. Aí ele jogou assim, pegou o controle, deu dois pulos, aí ele levantou do sofá, foi até a fonte do Super Nintendo, sabe qual é a fonte? E sim, trocou a voltagem, aí começou a sair fumaça do Super Nintendo e queimou. E aí o pai dele entrou e falou assim, olhou assim pro Super Nintendo pegando fogo. Aí ele olhou pro filho dele e falou assim, olha, queimou o Super Nintendo. Vamos brincar de outra coisa, vão. E foi isso. E eu fiquei muito triste. Meu Deus, mano. É tristeza. Aí vocês foram brincar com pilha no chão. Pilha, não é nem pilha. Sim. Quem entendeu a referência primeira da Rede Podcast, dá like. Opa, sim. Ah, tá. Deixa nos comentários. Eu peguei a referência. Link do padrinho na descrição. Enfim. Pergunta de Blood Knight, olha só. Mas o que você pensaria se você acordasse de madrugada e toda a população do mundo tivesse parado de existir? Eu só você existisse. De madrugada, porra? Cara, tô dentro de casa. Sem animais, sem nada. Ó, sem animais, sem nada. Completamente nada. Só você no mundo inteiro. Sei lá, velho. Mano, sinceramente, eu iria andar por aí. É, eu ia andar, ia ver. Eu sairia por aí, o que tipo, estaria funcionando ou não. Porque muita coisa para de funcionar. Porque precisa de humanos. Internet não ia funcionar mais, né? Precisa de humanos pra demorar um pouquinho pra, tipo, todas as luzes começar a apagar, porque não tem ninguém, tá ligado? Então ia durar, sei lá, eu acho que um mês? Pelo menos. É, por aí. De luz em todo canto, pelo menos a maioria dos cantos ia começar a apagar. Eu não sei o que ia acontecer. Mas, sei lá, eu ia andando por aí até uma hora não dar mais, tá ligado? Porque não tem muito o que fazer. que eu vou fazer? Tu ia ter animal, então tu não ia ter que se preocupar com nenhum bicho selvagem te matar, sei lá. É, então, ia ter animal. Mas, caraca, que droga, tu não podia ter nenhum animal, velho. Nenhum cachorro. Então, usar a internet até quando desce, ia ficar vendo coisa antiga e sei lá. Nossa, mano, que... Não, eu acho que eu não ia conseguir não, velho. Eu acho que eu não ia conseguir ficar muito tempo não. Acho que uma semana era o máximo, porque depois eu, sei lá, eu queria um suicídiozinho. Não, mas é, tipo, uma hora não tem como mais. Mas você fica até quando dá, tá? É muita solidão, velho. Não tem como, velho. As abelhas morrem, não meio que fode o ecossistema. Não, mas isso demora. Não, é um então, assim, é isso que eu tô falando, mas não ia ser automático. Mas eu acho que se as abelhas morressem, a gente não ia, tipo assim, ia durar um tempo ainda. É, ia durar uns anos. Não só as abelhas. Não, acho que uns anos não, mas tipo... É, talvez. Velho, é um planeta Terra, tipo, as abelhas não vão matar. Anos. Tá, e não é só as abelhas, é porque tem muita coisa, né? É, não é só as abelhas que mantêm o negócio. Tem muito mas tipo assim, eu sei que tem um monte de coisa que depende de manutenção humana, tipo assim, 24 horas, sim, entendeu? Sim. Se não tiver, não funciona. Então, acho que internet durar, sei lá, eu chuto uns 15 dias pra parar de funcionar a internet e energia, sei lá. Ah, então. Porque tem usina, tem, saca, tem eu um ia, monte de coisa. Eu ia, sei lá, mano, eu ia sair andando por aí, tentar achar um carro... Só ir lá só pra tentar andar, tá ligado? Fazer alguma coisa. Ia morrer, bater no poste. E sem falar que, tipo, a cidade ia entrar em caos. Porque a galera ia sumir, mas os carros, avião, essas coisas de filme mesmo. Ia acontecer de verdade, tá ligado? O carro ia bater pra caralho. Nossa. Não, mas então, tipo, eu acho que o jeito que ela... Não, mas ia só ter sumido, eu acho. É, não estamos assim, pensando assim. Nesse sentido de todo mundo ir pra outro canto, tá ligado? É literalmente, tipo, mas eu acho que o que ela falou é, você acorda e tá tudo parado. Não? Você acorda e não parado. Tem mais ninguém. Ah, tá. E tipo, e aí você, tipo, tá tudo silêncio, você. E como é de madrugada, você, ok, mas você pega o seu celular, manda mensagem pra alguém e ninguém, tá todo mundo offline, não tem ninguém online no Facebook, ninguém postou nada em nenhum lugar, ninguém tá online em nada, e aí você olha na rua, não tem mais nada, ninguém e nem nada, imagina, velho, que droga. Mas se bem que tu podia viver com um gerador, né? E as séries tu podia ir na biblioteca então, mano, e pegar... Eu ia ficar viajando, tipo, indo pros lugares aleatórios tentar... Como é que tu ia viajar, primeiro? Com um carro, caralho. Tô falando viajar pro Japão, seu animal. Tô falando viajar, sair andando pra alguns... Não, mas dá pra viajar. Só pode ser pro Japão. Não teria como tu ir pro Japão. Não tem como ir pro Japão. Como que ia ter? O Tal não sabe que tem um mar, velho. Acho que ele não sabe. Sim, mas existe barco, você vai aprender a dirigir um cargueiro daquele. Ah, nossa, com certeza tu ia conseguir ir pro Japão. Tu ia mesmo pegar um barco. Se fosse só a gente. Aí eu me matava no primeiro dia, não tinha como. Sem condições. Isso aí é aquela pergunta que fizeram antes dos amigos ou da namorada. Ah, é verdade, né? Não. Mas e se a gente descobrisse um jeito de... De transformar o Ícaro em mulher. Não, imagina se a gente descobrisse um jeito de reproduzir, velho. Isso é muito foda. Ah, não. Não, mas se fosse só a gente, ainda ia ser ruim, mas pelo menos ia ter a companhia de alguém, tá ligado? Ia ser de boa. Não sei nem se, na real. Imagina se o sol sumisse, tipo. Falando isso, vocês viram aquele Twitter? O... Sim. É, The Sun. Como é? É por isso mesmo que eu tô falando disso. Então, imagina isso. Mano, é bizarro a ideia. Eu tava lendo os tweets dele e todas essas coisas. É, muito da hora. É da hora, mas é bizarro também pensar, tipo. É muito da hora. Como é um Twitter de como se fosse um cara. Ele meio que tá fazendo uma minissérie, entre aspas, no Twitter. É uma história de terror, gente. É uma história de terror no Twitter. E ele interage com a galera. Ele tá meio que contando sobre a história dele lá. Tipo, que ele tá numa casa e o sol desapareceu. E ele fica tweetando sobre. E ele fica falando. É bizarro, tipo... porque ele posta vídeo também, foto. É. E tá tocando as notícias, tá ligado? Falando o sol sumiu, já faz tipo 7 horas e ninguém tem notícias. É muito da hora. É bem low budget, tá ligado? É tipo, bem. É, também. Nossa, eu lembro que eu li um livro sobre isso. E tem uma sub-história que não é só sobre o sol desaparecer, tem meio que uns monstros lá, tá ligado? Tem, uns que tipo, a luz começa a piscar quando ele tá na rua. Fica, o vídeo é assustador, de verdade. É muito... Aí ele postou uma foto, tipo... Ele fica postando chat com os amigos dele falando também, tá ligado? Tipo, o que os amigos dele estão falando pra ele. Nossa, tem uma foto bizarra dele que ele tira foto como se fosse pela janela da casa dele. É, essa aí que eu ia falar. E tem um cara de costas. É, tem um cara parado de costas. Quase não dá pra ver. E tem um monte de luz apontada pro cara, um monte de luzinha que essas luzes que pisca. E aí o amigo dele fala pra ele não atender a porta, ele não olhar pra janela, apagar todas as luzes, ficar quieto na dele. É bizarro. É muito bizarro, mas é muito bom. É muito legal. Eu lembro que tinha um livro que eu li quando eu era bem criancinha, foi uma das primeiras coisas que eu tive contato assim. Sério, era um livro chamado O Dia que o Sol Sumiu. E coincidentemente, o nome do protagonista era Felipe. E ele tinha um gato chamado... Por que é... Porque que é coincidente, né? Porque o povo não vai Porque, pensar que tu não é é verdade, Felipe. meu nome é Felipe, André Felipe. Enfim, e ele tinha um gato chamado Mumu, e quando eu tive o meu primeiro gato, eu dei o nome dele de Mumu, porque era o livro, enfim. E esse livro contava a história de uma cidade que tava normal e de repente o sol sumia. E aí tinha uma empresa que ela vendia. Não faz muito sentido, na verdade, o livro é meio ruim. O livro, a empresa vendia pedaços do sol, era um negócio assim. E eu não lembro como que voltava ao normal, eu não lembro do plot da história. Eu achei aqui o livro, na real. Eu achei o gato também. Procurem, é o dia que o sol sumiu. Eu vou Eu ver esse achei. livro pra dar Parece uma olhada. meio pesado. Tem um cara que eu vou até abrir o Twitter pra poder falar a pergunta dele, porque a pergunta dele foi evoluindo conforme o tempo foi passando e não deu tempo a gente responder, Como entendeu? assim? Quando eu... É porque eu vou explicar para vocês. Um amigo meu ficou com uma mina que eu gosto na minha frente duas vezes. Ele ficou com a mina, né, que ele Mas o gosta, moleque sabe? mas eu continuei com a amizade. Mas eu fiquei com ela depois. E Ah. ele disse que se eu ficasse com ela, ele acabaria com a nossa amizade. Mas que amizade O que que é essa? fa... É, já. Então, Mano, a amizade já acabou. Já já acabou, já. acabou, velho. E ele falou: "O que fazer?". Aí, beleza. Essa foi a primeira pergunta. Passou um tempo, né? Com a pergunta não respondida, ele falou: "Se eu te falar que provavelmente tá caminhando para ele ficar com outra menina que eu gosto". Eu tirei a print dessa pergunta. E aí, quando fui ontem, eu fui ver se tinha mais pergunta. Ele mandou: "Rapaz, ele ficou com a outra menina". Tá, mas como assim? Ele já parou de gostar da outra e não quer mais ficar com Sim. ela? Não, aí Provavelmente já você. faz um tempo. A outra acho que deve ter passado. Aí agora ele tava gostando de outra e o amigo dele foi lá de novo Tá, mas se e ele contou a ficou. parada do amigo dele falando que ele vai parar de falar com ele, tipo, deve ter sido Essa recente amizade já não também. existe, né, velho? Não, Essa então. amizade já não. Pode ser que É, não mano. exista, mas pode ser que volta depois a amizade, Mas tipo. pode ser. Não, é Pode ser muito cuzão da parte do mas amigo dele falar, tipo, se tu cuzão ficar é com o ela. cara, mano. É. Vocês perderam a amizade por causa da mina, tá ligado? Ou os dois combinam de nenhum ficar com ela, É o que é verdade. mancada. Ou os dois ficam ao mesmo tempo. Não, tem Meu isso também. Deus. Mas, tipo, ou vocês combinam de não Assim. ficar com ela, ou sei lá, um cede. Vocês ou, tipo, se decide de nenhum ficar com ela, ou um vai ceder. E mesmo que ceder, se o outro for ficar com raiva de ceder, tipo, se tu ceder e mesmo assim ficar puto com ele, não vai dar certo nunca essa amizade, tá ligado? Ou Então, não tem como. os dois, sei lá. Eu não ia nem ceder, eu ia, tipo, só olhar na cara do maluco, tipo, ele sabe se ele é amigo ou não, tá ligado? Não é possível que ele não saiba se ele gosta do cara, porque o cara não é tão teu amigo assim, se, tipo, tu fala pra ele que tu gosta de duas minas e o cara pega as duas. Mano, se o cara te ameaça de perder a amizade, ou ele não é um amigo teu, ou tu fez uma merda muito grande, sei lá, tipo, ah, se tu começar a fumar crack de novo, eu não vou ser mais teu amigo. Tudo bem, razoável, razoável essa coisa aí, mas tipo, se tu for pegar aquela mina, eu nunca mais falo contigo porque tu gosta dela. Tipo, é mancada. Eu Porque gosto. além dele ter pegado a mina que tu gostava, que ele sabia, ele ainda tá te ameaçando de perder a amizade. É, de se tu pegar ela, tu vai perder a amizade. Então ele é um pouco esse cara aí, mano. Arrume amigos melhores Exato. e garotas Na real, velho. disponíveis. Eu falo isso pra mim todo dia no espelho, velho. Exatamente. Arrume a garotas melhores e amigos disponíveis. Rapaz. O meu não é disponível. Arrume amigos que não roubam sua calça por 5 meses e fica com raiva do seu outro amigo quando ele conta. Falou o cara que me mobilizou porque queria que eu me declarasse pra menina que eu tinha vergonha de falar, né? Eu tinha 12 Eu anos, tinha não, 6 19, né? anos. Eu tinha 12 anos, não, Sim, 18, quando a gente tiver 30 anos, eu vou falar, ah, a gente tinha 19 anos, nem por eu vou isso. falar, eu tinha 12, é muito pior. Recomendações! Chegamos na hora das recomendações, né? Olha só. E eu queria falar uma coisa desde o começo do podcast, né? Mas só que como era recomendação. Essa semana eu assisti um documentário que foi bem legal. Eu gosto muito de documentário. Guerra Infinita. E eu assisti um filme muito bom, gente. Guerra Infinita. Assistam, eu É um recomendo. filme indie, ninguém deve ter visto. Não. Meu É um underrated. documentário no Netflix. Tá, não, não, não. O nome do documentário é Operation Odessa. É um documentário sobre uma galera mafiosa da Rússia que comprou um submarino Galera do mafiosa da militar. Rússia é pleonasmo, mano. Que comprou um submarino militar russo pro tráfico. What the fuck? É bizarro. E é uma história verídica, eles contam. É bem engraçado, um documentário bem engraçado, É mas muito é. engraçado quando eles matam Não, não, vários e não não, assumem. não, não, não, não, não. É sem É graça da realmente galera engraçado, vendo porque isso. eles contam um monte de histórias de que eles passaram, de como eles fizeram as, pra chegar lá nos lugares, o que que eles... É bem engraçado, é bem divertido. Tem tutorial, tem tudo, tipo, tem passo a passo. Tutorial de como pegar um submarino. Nenhum deles foi preso no final das contas, eles foram deportados pros países deles lá, mas eles não foram presos. E é bem engraçado, eles falam de uma maneira bem descontraída, é interessante você ver o que que aconteceu com eles, é bem divertido. Mas lembrando, esse documentário é pra maiores de 18 anos, porque tem umas imagens meio fortes aí, porque tem as partes mais engraçadas. Tem uma história que eles foram, tipo, pra... Spoiler. Eles estavam nos Estados Unidos e eles foram pra União Soviética, que tinha caído na época. E eles foram pra lá porque as coisas estavam muito barato. E eles foram numa fábrica comprar muitas motos pra vender nos Estados Unidos, entendeu? De novo, porque eles iam vender bem mais caro e comprar bem mais barato. E eles foram pra lá e eles queriam alugar um helicóptero pra ir pra fábrica de motos, né? E aí eles ligaram pro lugar lá que tinha os helicópteros e falaram: vocês têm helicóptero aí, vocês deviam alugar. Mas a gente não aluga helicóptero. Vocês deviam alugar helicóptero. E aí eles, a gente vai calcular um preço e te liga. Aí eles falaram que demorou. E aí a mulher ligou pra eles falando assim: então, acho que vocês não vão querer o helicóptero, que vai sair muito caro. Aí ele: pô, quanto é que vai sair? A mulher: $500. Ah, e tipo, pô, muito. Então, porque era muita grana pra eles, tá ligado? Só que, tipo, aí eles: poxa, $500 vai sair realmente muito caro. Mas a gente vai querer, sim. Eles alugaram um helicóptero e, tipo, foram pra fábrica de motos lá, de helicóptero. Eles não sabiam onde é que ficavam, né? Foram procurar a fábrica. E eles: o piloto, eu não sei onde é que fica essa fábrica. Ele: a gente vai descer no meio daquela rua ali e vai perguntar pra alguém. Meu Deus, meu Deus. E eles desceram com um helicóptero gigantesco no meio da rua. Corta-cabeça da pessoa. Sim, só isso, no meio da rua. E tinha uma senhora passando, eles perguntaram: moça, você sabe onde é que fica a fábrica de... Aí ela voou, tá ligado? Ela nem deu tempo. Você sabe onde é que fica a fábrica de motos lá? Aí ela falou: fica pra aquele lado, vocês têm que voar pra aquele lado ali. E tipo, eles foram, sabe? E eles compraram moto muito barato e venderam, tipo, caro, sabe? E tem umas histórias dessas, assim, é bem legal o documentário. Isso é muito GTA, tem até uma missão no GTA que tu rouba um submarino mesmo. Então eu tô meio assustado. E tipo, a parada principal é o lance do submarino, entendeu? É onde tem o plot da parada. Enfim, é bem legal. Enfim, qual o nome do negócio? É Operation Odessa, né? Odessa, ok. Então essa é coisa do meião. No Netflix, tem Netflix. É do Netflix. Então agora vocês podem fazer suas recomendações aí. O Vitor quer ser o primeiro ou quer ser o último, Vitor? Tá, agora a próxima recomendação... Eu prefiro ser o último porque eu não pensei em nada, né? Porque me pegaram de surpresa, não me falaram que... Pode ser música, pode ser filme, pode ser jogo, pode ser qualquer coisa. Recomendação não, geral. Não precisa ser novo, não precisa ser qualquer coisa. Beleza, qualquer coisa. Então vai lá, Ícaro. É, o cara joga pra mim, mas eu já tô preparado aqui, meu chapa. Eu sei que tu tá preparado, tu falou, por isso que eu mandei pra ti, vai. Eu não escutei nenhuma música nova, mas eu conheci um Instagram de um cara, que ele é japonês, ele mora lá. Ele posta foto pelado. Não. Mas ele é compositor. Eu conheci um japonês que posta foto pelado mesmo. Ah, eu já sei até quem é. O nome dele é Kazuki Sogai. E, tipo, ele é guitarrista e ele posta, tipo, um monte de arranjo que ele faz. E eu achei bem da hora, tipo, pra quem curte guitarra e jazz e fusion, tipo, tá aí, cara. Vai tá aí na descrição mesmo. E é só isso mesmo. Sim. E quero passar a semana inteira falando desse cara. O cara tá fazendo live aí. Meu crush tá fazendo live, não sei o quê. Eu passo a semana inteira falando. Vou recomendar uma música que eu achei semana passada. Ah, é do cantor chamado Monsune. Ele é bem novo. Se não me engano, é a única música que ele tem. Só mas tem um ataque aqui. É. Mas não, mas ele é coreano. Não, tá, não, é. Ah, tá. É outra coisa. O nome da música é Nothing in Return. E é isso aí, é uma música muito boa. Ele começou agora, então ele tem 19 anos, se não me engano. Ele canta muito bem. Ah, é Monsoon, não é Monsoon. É Monsoon. Não, eu tô falando pra poder ficar mais fácil de escrever. A minha recomendação, acho que todo mundo já sabe. Ou não, não sei se vocês ouviram já. Mas o Oliver Tree lançou uma música nova, mano. Escutei. Ele lançou Movement. O Oliver Tree lançou lá. Eu já recomendo ele várias vezes aqui. Eu gosto muito dele. E ele lançou essa música nova, Movement. Mas enfim. Mas é boa mesmo a música. A música é muito boa. E eu só falei isso porque eu fiquei feliz, mano. O cara mandou, ele me chamou na DM e mandou a música. Ele é muito legal. Ele é uma pessoa muito, muito gente boa, tá ligado? Só que seria bom se ele fosse amigo dos outros hosts do podcast. Não, mas um dia ele vai ser. Um dia ele vai pedir uma música lá e eu vou recomendar o Meion. Ele vai gostar e vai fazer um trabalho com o Meion. Oh, mano. Yes, ali. Mano, um dia vai dar certo, velho. Um dia vai dar certo. Um dia acontece essas coisas boas, assim. Não, um dia ele pediu uma recomendação da música, mandou do Meion, aí ele vai gostar e é isso aí, mas vai acontecer, mano. Ele não vai falar, nossa, que horrível, só sendo irônico, né? Tá ligado? Não, mas enfim. Oliver Tree, Movement, vão lá ouvir. É muito bom também. Não, assim, é realmente muito bom. Eu gosto pra caramba dele. E é isso aí. É realmente muito bom. Escutem. É muito bom. Vitor Palmitor. Mano, tira então, o galera, sangue do teu nome, Vitor. Obrigado. Vai te fuder. Então, galera. pra minhas recomendações, vamos começar aqui. Deixa eu ver. Gema Plis, canal no YouTube. Muito bom. Tem vídeo toda semana aí. Eu posso realmente me recomendar. Nossa, eu conheço, cara. Filme bom, então, Old okay. Boy aqui. Ó, deixa eu ver. Um artista musical bom. Rex Orange County, que o resto aqui do grupo também conhece, também gosta. A gente já recomendou, inclusive, ele aqui. Então vamos recomendar de novo. Recomendadíssimo, entendeu? Tem que ouvir. E é isso, galera. Quer alguma outra coisa? Um anime aí, ó. Vejam Akira. O Vitor recomendou as coisas que mais... Era a primeira coisa que veio na minha cabeça dele. Então, tudo bem. Por isso que eu gosto que veio na minha cabeça. Tá, mas enfim. Antes do podcast acabar, só quero fazer uma pergunta aqui pro nosso convidado. Que é um. Como é o nome daquilo? É uma tradição que a gente tem aqui no podcast agora. Todo convidado. Agora. Não agora. A gente fez no outro podcast também. Vai ser todo convidado, a gente vai perguntar isso aqui no final, mano. Então, é. Quase que eu engole. Tá. Chupinga. É uma forma de saber se os convidados estão escutando o podcast ou não também, né? Porque até agora nenhum juntou. Então, você adora a internet. Nossa, eu adoro a internet. Tá, ok. Agora, Vitor, é uma pergunta assim. Vem uma entidade na planeta Terra, uns aliens, finge que é uns aliens, qualquer coisa. Pô, eu adoro alien. E tira toda a internet do mundo inteiro. Ah, não, eles aí não é alien. Não, eles tiram toda a internet. Não, alien. Não precisa ser alien. Pode ser mas assim não, alien. Um dia uma entidade tira toda a internet do mundo. E o único jeito de tu receber a tua internet de volta é tu dando uma parte do teu corpo pra esses bichos, pra essa entidade. De que forma isso tem ruim. Algo a ver com o podcast? Acredite que tem a ver, mano. Mas enfim, qual a parte do corpo que tu daria pros aliens? Pode ser. Não fala nada. Não pode ser rim, nem. Não pode ser nada interno, tem que ser um membro. Não pode ser nada interno e. Ou algum dos sentidos. Pronto. Não, pode ser algum dos sentidos, sim. Membro ou algum dos sentidos. É o que pode ser. Membro ou algum sentido. Não vale, tipo, dedo, nem pé ou mão. O que eu tô pensando? Se eu vou mexer no meu computador, eu preciso da internet. Então eu preciso dos meus dois braços pra eu poder mexer no meu computador. Exato. Então eu acho que eu daria a minha perna pra eu poder mexer no computador. Passou. Antes do podcast acabar, eu queria fazer um agradecimento especial aos nossos primeiros padrinhos aqui do Padrim, né? Nossa campanha. Muito obrigado. Temos aqui a Raíssa, o Luiz Guilherme. O Guilherme Fagionato dos Santos também, o Murilo Ferrigno. O Lucas Rigon. O Kalani no como é? O Vitor Miguel Moraes, o Daniel Braga. Ruffles, eu acho que é Ruffles o nome do cara. Ruffles. A Andressa Silva. Mikinji, né? Que não é o nome, é o Nick, né? Viu qual é o nome aí, galera? Matheus dos Reis Nogueira. De novo? Não. Matheus dos Reis Nogueira. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Por serem os primeiros a contribuir. A gente não garante, né, ler o nome de todo mundo em todo podcast. Porque isso aqui exatamente. Só tá nos dois maiores lá, o de ler o nome. Só que a gente lê de todo mundo, porque por enquanto ainda tem poucas pessoas, então a gente vai continuar lendo. Sim. Então é isso aí, muito obrigado por contribuírem. E se você gosta desse podcast, desse tempo de entretenimento, não sei, né, depois desse episódio tudo pode ser diferente. Considere contribuir lá, porque ajuda bastante. E vocês ganham coisas. Sim. Também. Tem bastante coisa lá, da hora que vocês podem ganhar, mano. Então... Vocês podem não, que vocês vão ganhar se vocês contribuírem, no caso. Então, se você é real, se você contribuir, você vai ganhar. Se comportar, se pato ganha. Inclusive, vai ter, tipo, de novo falando, se você for um dos maiores doadores lá do podcast, tem a doação máxima lá, se você doar essa doação, você ganha lá uma chance de participar do podcast, então... E é isso aí. É isso aí. Leiam lá no Padrim, tá tudo na descrição. Muito obrigado. Tchau! E é isso aí, né? Então, pessoal, boa noite. Boa noite. Tchau! Ih, cara, vem dar tchau. Tchau! Ô, avião, passando aí, gente! Tchau! Acho que deu já a música. Tu falou gol duas vezes e eu pensei que tu ia falar. Meu Deus do céu, velho. Por isso que ele falou que até hoje eu não sei o que aconteceu. Eu acordei um dia e ela... Fui dar um beijinho, ela tava... Trollada. Vai lá, Vitor, vai.